Ha! Teu problema, hein, Johnny? Como é que tá a quebrada, irmão? Aí, tô com saudade da rapa, do Dark, do Woodson, do Igor, certo, mano? Aí, manda um salve pra todos eles e diz que um dia eu volto, certo? Pra desbancar a porra toda, irmão, é nóis, haha! E era eu, favelado, bem perto do fim, soltando papagaio, jogando bola no campinho, admirando os vagabundos de bombeta e canhão, sonhando com as pratas embaça de golfão, né não? Então chão, nós vivia de luto, descia as ruas do barão, de mal comundo, vítima dos vacilão, dos cuzão de costume, tive que ser vandame pra me livrar do bullying. Foi assim que aprendi, não abaixar pra ninguém, ou mata ou morre, respeito é pra quem tem. O tempo vai voando e deixando a saudade. Ontem era pré, hoje é faculdade. Eu lá, desde pivete, cabuloso, boladão, gravando letra de rap e fazendo meu som. E já se foram alguns anos, mas me lembro de tudo. Na escola perdi a conta das vezes que pulei muro. Os coxinha era cruel, na hora da geral. A rua me ensinou que pra eles não tem troféu. A minha rebeldia não vem dessa vida. A força que me guia me mantém na linha. Um salve pros parceiros que fortaleceu. Ei, Johnny, estoura o champanhe que o filho do Dark nasceu. Nossa sigla SL, faz favor, esquece não. Não dorme no meu barulho, eu não disparo canhão. Tamo vivo, é a raiz que eu luto, que eu cultivo. Pra todos aqueles que se dizem inofensivo, manda um salve lá pro congresso e diz: tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. É a raiz que eu luto, que eu cultivo. Pra todos aqueles que se dizem inofensivo, manda um salve lá pro congresso e diz: tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. A caminhada é cabulosa pra chegar até o pódio. Eu corro contra o tempo que marca meu relógio. Eu sei como chegar, ando sempre no sapatinho. Estilo é pra quem tem desprezo. O Zé Povinho, eu tô ligado que a vitória, mano, tem seu preço, que a educação vem de berço, que é necessário abrir os olhos pra enxergar quem é seu amigo e quem quer te apunhalar. Com tudo que vivi, fiquei mais forte, mais ligeiro. Hoje reconheço um amigo verdadeiro. Não suporto preconceito, gosto de viver a vida junto com os parceiros, com a verba adquirida. Os falador comenta quando chegamos no recinto: olha só, quem diria, os neguinhos tá de G5. A glória da minha vida não vai passar em vão. Me diz quantos se foram, me diz quantos virão. Escolheram seguir, vender drogas na Praça 7, no meio da solidão. Eu escolhi seguir o rap. A inveja se desperta pela nossa ousadia, chamando atenção em plena luz do dia. Ficam só na captura, esperando uma falha pra embaçar na sua, te tirar na sua área. E se a rua é nóis, tio, eles não sabem disso. Não leva o pobre a sério, propina é compromisso. Mas de mim, doutor, não terá esse prazer. A rua me ensinou a lidar com você. A minha alma é de malandro, eu não escondo a raiz. Assim eu vou vivendo, aprendendo a ser feliz. Tamo vivo, é a raiz que eu luto, que eu cultivo. Pra todos aqueles que se dizem inofensivo, manda um salve lá pro congresso e diz: tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. É a raiz que eu luto, que eu cultivo. Pra todos aqueles que se dizem inofensivo, manda um salve lá pro congresso e diz: tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. Yeah, é isso mesmo, vagabundo. Johnny F3, Cachorros Loucos de Santa Luzia, Brasil. É nós, somos o rap nacional até morrer.